da tribo. E aí, baby, vai encarar? O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? O som da tribo. Agora são 7 horas e 7 minutos, é o Som da Tribo na área, invadindo a sua casa, seu trabalho, onde quer que você se encontre, hein? Som da Tribo via 96 FM e também pelo próprio blog do Som da Tribo. É só acessar aí sondatribo.com, retransmitindo o programa na íntegra aí pra você via internet. Também pela iconquista.net, pela radiopontalweb.com.br. Tem outra rádio na internet aí, não sei se é conquistawebradio.com.br, daqui a pouco, se alguém souber... Liga e me avisa aí, atenção Rubenil do Metal, me dá o endereço completo da rádio aí, Madison também, liga pra cá, passa o endereço completo da rádio aí que está retransmitindo também o Som da Tribo, ó, além da 96FM, tem a iconquista.net, tem a radiopontalweb.com.br e também outra rádio que está retransmitindo, daqui a pouco a gente informa aí direito quem está mandando o Som da Tribo via internet. Jaqueline, Jack, boa noite. Boa noite, Cortes, boa noite, galera, Som da Tribo. Tudo bem, né? Tudo ótimo. Oh. Tudo legal, né, Jaqueline? Tudo perfeito. A semana, como foi? Correria, né? Normal. Beleza. Mas, assim, foi legal. Greve de ônibus. Greve dos funcionários da prefeitura, né? Greve dos eventuários públicos aí, geral, da pessoal do fórum. Tá um caos essa cidade, né? Tá, mas, sinceramente... Sim, fica à vontade. Precisa. Você que é uma funcionária pública municipal... Fique à vontade. Nós precisamos, viu, Cortes? Porque, infelizmente, a única ferramenta que nós temos nas mãos... É a greve. É a greve, uma vez que não existe negociação por parte dos comandantes, né? Então, não recebe nenhuma comissão, né? Não recebe. Ah. Recebe, sabe? Mas, só uou. Que, assim, até o momento não foi assim o que a gente quer, o que a gente entende como perdas salariais. Ainda não foi... Não foi feito. E assim, a mesma coisa, os motoristas de ônibus, com motoristas e cobradores, um risco retado que eles correm todos os dias, entendeu? Ganham mal pra caramba. É verdade. Sabe? É horrível pra gente. Eu mesmo tenho que ir pra UESB todo dia. Pra mim é terrível ficar sem o ônibus, mas assim, eu entendo. Eu entendo e eu acho que todo mundo tá aí tentando melhorar. Beleza. Aí se você quer interagir com o Som da Tribo, quer mandar sua queixa, quer ligar pra cá... Mandar seu torpedo também, fica à vontade. Os canais são os seguintes: sondatribo@hotmail.com, tem a nossa comunidade no Orkut, tem o nosso Twitter, twitter.com/sondatribo, siga o Som da Tribo no Twitter, tem o nosso SMS, que é o nosso torpedo, hein? 8831-9050, e tem o nosso telefone 3421-1507. Interaja, participe, que a gente manda aquele abraço pra você aqui no Som da Tribo, beleza? O Som da Tribo. Como num segundo, tudo muda de gosto, e de repente vejo uma som da tribo. Vai encarar. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal. Quilombo vive do presente e do passado, via satélite ao seu redor. E meio povo pobre indignado, na resistência pra viver melhor. O sangue amargurado que corre nas veias, a fé que engrandece o coração, na esperança do fim desta injustiça, tamanha que engole essa nação. Alto maloca falante, é você ver, não precisa falar. Alto maloca falante, é você ver, yeah. Alto maloca falante, é você ver, não precisa falar. Alto maloca falante, é você ver. Tirando vivo do presente e do passado, via satélite ao seu redor. E meu povo pobre indignado, na resistência pra viver melhor. O sangue amargurado que corre nas veias, a fé que engrandece o coração, na esperança do fim desta injustiça, tamanha que engole esta nação. Alto maloca falante, é você ver, não precisa falar. Alto maloca falante, é você ver. Alto maloca falante, é você ver, não precisa falar. Alto maloca falante, é você ver. O som da tribo. Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas 16 minutos aqui no Som da Tribo, rolando pra você até as 9 da noite via 96 FM, somdatribo.com, radio.web.com.br, conquistawebradio.com.br, também dando aquele up ao programa Som da Tribo via internet. Abraços aí para Ana Borges, Ana Borges e Pikachu aí no bairro Guarani. Galera que não perde Som da Tribo, Tom e Beleza e Terezinha aí na Conquistinha também não perdem um só Som da Tribo. Tem mais alguém aí, né, Jack, conectado aí tem no Som sim, da Tribo? Tem sim, o Jefferson, o paulista, ele é ouvinte assíduo aqui do Som da Tribo e quer ouvir Queen. Beleza. Abraço aí pra galera que está aí plugada aí nas ondas da internet. Olha, tem uma nova sessão aí do blog do Som da Tribo, né? Uai, é. Cadê a luz? Estamos funcionando aqui. Ué. Tá tudo escuro aqui, blackout no estúdio do Som da Tribo. Vixe! Beleza. O Som da Tribo direto da penumbra. Estamos no escuro. Vamos lá. Olha, é o seguinte. Opa, voltou! Devil, de nosso eletricista, resolveu aqui. Ué, aí, Gilmar chegando. Tem a nova sessão aí no blog do Som da Tribo. De que maneira você ouve o Som da Tribo? A semana passada estreou aí com Rubenildo Metal. Essa semana tem a foto lá de Kaique, Carlos Henrique, do NúcleoDeNoticias.com. Tem lá a foto de como ele ouve o Som da Tribo. Então acessa aí sondatribo.com e veja a foto aí de como Kaique ouve o Som da Tribo. Aí se você quiser participar, mande a sua foto também. sondatribo@hotmail.com, beleza? Então é muito fácil. Se você quer participar dessa sessão, de que maneira você ouve o Som da Tribo, é muito fácil. É só você mandar sua foto para sondatribo@hotmail.com. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Já já, às 9 da noite, lá no Viela Sebo Café, tem Igor Souto, muito pop MPB. O Viela fica na Rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações 3421-3266. À meia-noite, lá no Sítio Café Bahia, tem Flow On, 12 horas de música eletrônica, com os DJs Joe, Bizoron, Tony, Trindade, Rico do Rio de Janeiro e Alex Saranovic, diretamente dos Estados Unidos, hein? O DJ Alex Saranovic, diretamente dos Estados Unidos, ingressos no local. No próximo sábado, dia 5 de junho, no Teatro Carlos Jeová, às 9 da noite, tem Garboso, o show de lançamento da banda. A abertura é com Benjamin, não perca! Domingo, dia 6 de junho, às 5 da tarde, no Apogeu, tem Zander, do Rio de Janeiro, Quase Humanos e Princípio Ativo. Ingressos à venda no local, R$ 5,00. Dia 18 de junho, domingo, às 7 da noite, na Barra do Choça, tem Kessler e banda na praça, na Semana do Café da Barra. E já está havendo CDs da Ladrões de Vinil, Demo e também Cama de Jornal Punk Rock de Conquista. Compre logo o seu. Claro, acessa aí a mais nova mídia alternativa na internet, hein? É o www.sondatribo.com. Uma extensão do programa na net. Notícias, informações, cena alternativa, dicas, colunistas. É um coletivo alternativo na internet. É só acessar. Aproveita e acessa os nossos blogs parceiros. E conquista.net, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com e blogdjdavi.com. Olha, se você quer ganhar o ingresso aí pra curtir Garboso no próximo sábado no Teatro Carlos Jeová, é só entrar na comunidade do Som da Tribo, deixar seu nome completo. Restam, acredito que ainda uns 18 ingressos ainda. Olha, para você participar lá na comunidade do Som da Tribo. Chegou um torpedo aqui, viu, Jack? Tá na escuta aí o Dudu, Shirley, e Henrique e Caio. Ah, encontrei eles hoje. Eu disse um que viu beijo, você. Viu? Encontrou com você hoje. Disse que você tá muito gata. Abração, oh, muito viu? Obrigada. Um beijo, viu? Eduardo, Shirley, Caio e Henrique, a galera aí curtindo o Som da Tribo. Eduardo, tá onde? Fala de onde você está ouvindo o Som da Tribo. Como você ouve o Som da Tribo? E mande sua foto também, de que maneira vocês ouvem o Som da Tribo, que a gente bota no blog do Som da Tribo. É verdade. Aproveitar aqui e mandar um beijo pra galera tuiteira. Claro, né, Cortes? Agora um vício. Certo. Mandar um beijo aí pra galera da Caixa Baixa, que é a galera que bomba aí no Twitter. Super beijo pra todo mundo. Beleza, daqui a pouco o Gilmar Dantas já chegou por aqui. É, vai falar sobre os próximos eventos Suíça Baiana e muito mais. Bombou essa semana aí a invasão paraibana lá no Viela. Sucesso total, a galera que foi gostou. Daqui a pouco a gente detalha aí tudo com o Gilmar Dantas. Love is strong. you're strong performing silence. You are strong performing violence. We are strong performing silence. We are the three. We are the four Caminhas. Opening our hearts to the brilliant. We are the three. We are the four Caminhas. Opening our hearts to the brilliant. Love is strong. Here it gets loud as God's fire away. We're never wrong. Constantly dreaming of another way. Love is strong. O som da tribo. Da tribo. E aí, baby, vai encarar? Claim to be a saint. Ooh, my only encarar? Agora são 7h29 e você curtiu Slipknot, Snuffy, Sarah Junkian, The Charades. Jaqueline, tem uma notícia triste aí, né? É, foi essa aí do baixista do Slipknot. Ó, deixa eu me ler os torpedos aqui. Mas ele tá rindo. Não. É, desculpe. Ó, os torpedos aqui, ó. Karina de Bom Jesus da Serra. Karina tá pedindo pra ouvir aí o Slipknot? Não. O System, mas ouviu o vocalista aí, tá legal. Viu? Karina de Bom Jesus da Serra, aqui na Bahia, cidades próximas aqui a Vitória da Conquista, uns 200 quilômetros, ouvindo o som da tribo aí. Que bom, hein? Também tem Ari, Kawana e Julie, quem tá mandando beijos aí, a Dena do bairro Ibirapuera. Deduzi aqui que seja a Dena, né? Quer ouvir Rebirth do Angra. O GR Metal é ouvinte do Som da Tribo há 13 anos, viu, Jaqueline? Tá mandando beijos e abraços aí pra você e pra toda a galera do Som da Tribo. Um super beijo pra você. GR Metal. Beleza? É, vamos de notícias do Som da Tribo, então. Notícias da Tribo. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Baixista do Slipknot é encontrado morto. O músico Paul Gray, da banda Slipknot, foi encontrado morto nos Estados Unidos. Ele tinha 38 anos. O corpo foi achado sozinho em um quarto de hotel no estado do Iowa, na manhã de segunda-feira. A polícia vai investigar as circunstâncias da morte. Gary foi preso em 2003 por posse de cocaína e maconha após provocar um acidente de carro. Ele era casado com Brenna Paul, que está grávida do primeiro filho do casal. A banda é conhecida por usar máscaras em suas apresentações e os seus integrantes são conhecidos por números. Gray era um dos fundadores do grupo e era o número 2. O Slipknot foi formado em 1995 no Iowa e tem 4 álbuns de estúdio. O mais recente, All Hope Is Gone, foi lançado em 2008. Eles tocaram no Brasil em 2005. Roger Waters diz que Live Aid foi o fim do Pink Floyd. A reunião que o Pink Floyd fez em 2005 no festival Live Aid encheu os fãs da banda britânica de esperança. Depois de 24 anos, Roger Waters, Dave Gilmour, Nick Mason e Rick Wright decidiram novamente subir ao palco. No entanto, em uma entrevista à BBC, o baixista afirmou que não crê que um novo show seja possível. Waters afirmou que a banda foi convidada para tocar novamente e desde então, mas Gilmour recusou. No meio tempo, em 2008, o grupo também perdeu Rick Wright, vítima de um câncer. Simple Minds volta ao Brasil em agosto de 2010. Depois de cancelar em julho do ano passado a turnê que faria pela América Latina, a banda Simple Minds confirma nova vinda ao Brasil. A turnê que comemora os 30 anos de carreira da banda passa pelo país em agosto deste ano e, por enquanto, apenas uma data em São Paulo está agendada. O show acontece no dia 17 de agosto no Via Funchal. O Simple Minds anunciou recentemente que está trabalhando em novas composições, embora não haja nenhuma previsão para o lançamento de um novo álbum, Curtis. Simple Minds no Brasil, dia 17 de agosto. Por que não vir ao Festival de Inverno Bahia? Gente, nem fala, não, não? Viu, Curtis? Por que não, né? Pois é, vai estar passando por nosso aqui, nosso aeroporto, né? Aqui, nosso campo de voo, nosso campo de pouso. É, suporta teco-teco, pode trazer a banda pra cá. É uma ideia, né? Já que o festival tem essa tendência oitentista, tá aí, né? É. Calma aí, Gilmar. Sim, manda ver. Ou tinha essa tendência oitentista. Hoje a gente não sabe. Não sabemos ainda qual será do Festival de Inverno Bahia. Eu tenho medo. Vocês acham que será que vai mudar o perfil? Eu espero que não, viu? Mas eu tenho medo. E você, Gilmar? Eu espero que não mude. Mas há boatos. Há boatos. Onde há fumaça, há fogo, né? E as fontes são quentíssimas, né? São quentes, são quentes. Mas esperamos que seja tudo brincadeira, né? É verdade. Daqui a pouco, Gilmar Dantas. Gilmar, o que, que você vai descascar aí pra galera? Olha, primeiro, chamar a atenção pra uma notícia engraçada. Até algo inimaginável alguns dias aí. A gente tá disputando numa turnê internacional aí a banda Buzzcocks. Buzzcocks, famosíssima, manda fora, né? Isso, uma das precursoras do punk rock, né? Mais de 35 anos de carreira de Manchester, uma das maiores bandas da história de Manchester, influenciou muita gente. O Kaiser Chiefs, por exemplo, é uma cópia do Buzzcocks. E o Buzzcocks vai estar no Brasil e está com a data livre, 20 de novembro, Então a gente está disputando com o Planeta Terra de São Paulo e com o Goiânia Noise. Boa! De Goiânia. Então só o fato de estar nessa briga aí já é legal. Vale a pena, né? Já mostra que a Vitória da Conquista tem um potencial para shows internacionais, né? Então, não só o Simple Minds, mas o Buzzcocks pode pintar em Conquista aí dia 20 de novembro, viu? Mas eu acredito que quem deve vencer a parada seja o Goiânia Noise, pela banda ter mais o perfil do evento. E a gente está na expectativa de fazer no show no dia 21. O problema mesmo é a questão do aeroporto. Vitória da Conquista não tem voos nos fins de semana, então a banda teria que tocar em Goiânia, depois ir para Brasília, e Brasília pegar um voo para Ilhéus, e de Ilhéus pegar uma van para cá. Então os caras já estão aí com 35 anos de carreira, eu não sei se eles estão dispostos a isso aí. Mas se rolar vai ser legal, vai ser um show histórico, né? É verdade. É uma grande atração internacional aqui em Conquista. Arquivo Nacional. Bom, no Arquivo Nacional você vai curtir Legião Urbana e Capital Inicial. Essas músicas têm mais de 30 anos, mas é como se elas fossem feitas principalmente para a realidade aqui de Vitória da Conquista nos dias de hoje. Você vai ouvir, tire suas conclusões aí. Arquivo Nacional. Da tribo. Nacional. O som da tribo. som da tribo. Porque pobre, tudo nasce com instinto, assassino sabe o que vai ser quando crescer desde menino. Ladrão pra roubar, um marginal pra matar. Papai, eu quero ser policial quando eu crescer. Comunidade pessoal, a bebida veneno. Toda pinta nas pretas, tão cinza e vermelho. Nacional. Agora são 7 horas e 41 minutos, capital inicial, Veraneio Vascaína, Legião Urbana, mais do mesmo, pura realidade aqui da nossa cidade. Abraço aí para Eduardo, Henrique, Shirley e Caio, eles estão ouvindo o Som da Tribo aí na Avenida Serreiro, no bairro Brasil, através de Torpedo, mande seu também. Ó, tem vários canais aqui para você manter-se plugado ao Som da Tribo. Tem o nosso e-mail, sondatribo@hotmail.com, que é o nosso MSN também, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut, que você pode concorrer não, só se inscrever lá, você vai ganhar ingresso para o show de lançamento da banda Garboso próximo sábado no Teatro Carlos Jeová. Tem o Twitter também, twitter.com/sondatribo, e o nosso Torpedo, 88319050, mande sua mensagem de texto. E tem o nosso telefone aqui da rádio, 3421-1507, e tem o blog do Som da Tribo também, com uma novidade: de que maneira você ouve o Som da Tribo. Que maneira você ouve o Som da Tribo? Você tira sua foto, manda para sondatribo@hotmail.com e a gente publica sua foto no próximo sábado. Estreamos com o Rubenildo Metal. De que maneira você ouve o Som da Tribo? Rubenildo Metal ouve o Som da Tribo deitado, enrolado na sua cama. Hoje, hoje temos a foto de Kaique. De que maneira? Vou mandar um beijo para Kaique e Aline. Estão sempre ligados. Acesse sondatribo.com, você vai ver a foto de Kaique e de que maneira ele ouve o Som da Tribo. E na próxima semana poderá ser a sua. Vamos ao breve intervalo comercial. Já já tem mais Som da Tribo. O Som da Tribo. Volta já. Segura a onda, baby. E-mail do Som da Tribo. sondatribo@hotmail.com. O melhor aprova mais nas universidades públicas. Venha para o Opção, o maior índice de aprovados. Pesquise e compare. Assista uma semana de aula grátis com os melhores profissionais. No Opção você tem provas e simulados, módulos que estimulam raciocínio lógico e rápido, sala de informática, biblioteca e videoteca. A estrutura completa para você entrar na universidade. Matricule-se já, vagas limitadas. Opção, o pré-vestibular que todo mundo aprova. Fone 3422-7000. O Som da Tribo. Junho é mês de festa, de roupa bonita, de presente para o seu namorado e para a namorada também. É mês de casa arrumada e de licor bem servido, de forró pé de serra. Junho é mês de comemorar. Comemore tudo isso num só lugar. Espaço X, sempre o melhor presente. O Som da Tribo. Agora, galera, Tim de Conquista e Região tem Metrópole Tim. Tem Metrópole Tim. Moda para a turma descolada, diferente, inteligente, antenada e cheia de personalidade. Metrópole Tim. Conheça Metrópole Tim. Tamanhos de 32 a 40. Metrópole Tim. O Ernesto Dantas, 85 Centro. Fone 3421-0848. Metrópole Tim. Metrópole Tim. O Som da Tribo. Som da Tribo. Ânima, essência, Alma. Anima Pop, essência dos povos. Venha fazer uma viagem pelo mundo, conhecendo um pouco das diversas culturas pela linguagem da moda e da decoração. Revele sua ânima, vestindo sua casa e decorando seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 3421-3629. Anima Pop, coleção outono-inverno 2010. O som da tribo. Saídas altamente estratégicas para quem não se garante no inglês. Não se garante! Uma gringa linda chega para você e pergunta: Hi, it's my first time here. Do you come here often? Muito bem, invente uma língua imaginária e fale o mais rápido que conseguir. You ask met where do? What? E termine irritado dizendo: Ah, você não fala inglês! Não tem jeito, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Tudo pronto? Vai lá então. Agora são 7 horas e 46 minutos, rolando pra você o Som da Tribo até as 9 da noite, via 96 FM. Somdatribo.com. RadioPontalWeb.com.br e Conquista.net, a galera que dá aquele up ao Som da Tribo. O Som da Tribo é um programa independente, só vai ao ar devido aos parceiros, né? Galera que acredita no projeto Som da Tribo, Metrópole Team, moda pra galera Team, Rua Ernesto Dantas, 85, no centro, CCAA. Ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA, você aprende e nunca mais esquece. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Coleção Outono e Inverno 2010 na Anima Pop. Fica ali na Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. É só ligar, 3421-3629. Água de cheiro, agora tudo em até 6 vezes no cartão. Renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor. O melhor pré-vestibular da cidade, Opção. Da quinta série ao pré-vestibular, matrículas abertas, 3422-7000. Tem colégio Opção no centro e Opção no Candeias. Espaço X, Dia dos Namorados é no Espaço X. Promoção aí da Água de Cheiro, né, Jack? Pois é, Cortes, promoção Água de Cheiro. Na compra de um item de maquiagem, ganhe 30% de desconto. 2 itens, 40% e 3 itens, 50% de desconto. Compras acima de R$ 95,00, ganhe uma super colônia de 100ml. A Água de Cheiro fica no Shopping Conquista Center, primeiro piso, ali na Praça Tancredo Neves. Manda abraços aqui para a galera do Choça aí. A galera do Choça, o Antônio está ouvindo o Som da Tribo lá no povoado do Choça, quer ouvir Metallica e mandar um alô para Lu e Josimar. Galera do Choça sempre prestigiando o Som da Tribo. Mande seu torpedo também, 8831-9050, 8831-9050. Mande o seu torpedo aqui para o Som da Tribo. Manda aí, Jack. O César Cabeludo, ele quer ouvir Iron Maiden, oferece pra toda essa galera: Corcunda, Elisângela, Jorge Cabeludo, Kenan, Keila, Sandrão, Nilson, Tião e Aldo Pereira. Beleza, só os dinossauros do rock. Corcunda, antes de inventar o rock and roll, ele já curtiu o rock. Corcunda aí no Bairro Brasil. Quem mandou o torpedo também foi a Luana do Bairro Brasil, quer ouvir AC/DC ou Megadeth aqui no Som da Tribo. Mande seu torpedo também, 88319050. Tem mais algum recado aí, Jack? Não, não. Som da Tribo. E aí, baby? Vai encarar? Yeah. Good life, all I want, yeah. som da tribo. Não tem pra ninguém. Agora são 7h55, você curtiu Good Life com Three Days Grace e Green Day, Last of the American Girls. Aqui no Som da Tribo, os torpedos não param de chegar. O Pedro do Alvorada quer curtir Creep do Radiohead. A Bárbara Gabriela do Alto da Conquista, mandando um abraço aí para a galera da banda Princípio Ativo. E disse que foi ótimo ter conhecido o estúdio aqui no Som da Tribo e participado do programa também. Beleza? Abraços aí para Lourdes, no Alto Marão também, ouvindo o Som da Tribo. Mais alguém aí, Jack? Não, não. Não, né? Beleza. Aí tá pedindo aqui pra mandar um salve pra mim aí. Sou do bairro Alvorada e quero ouvir Radiohead Creep. Já mandei o recado, então. Tá dado o recado aí. Nosso brother aí, o Pedro. O Som da Tribo. Oferecimento Colégio Opção. Vencer é uma questão de opção. Faça logo a sua. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Daqui a pouquinho, às 9 da noite, no Viela Sebo Café, tem Igor Souto, muito pop MPB. O Viela fica na Rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações 3421-3266. Meia-noite, lá no Sítio Café Bahia, tem Flow On. 12 horas de música eletrônica, com os DJs Joe, Bizoron, Tony, Trindade, Rico do Rio de Janeiro e Alexa Hanovich, diretamente dos Estados Unidos. Ingressos no local. No próximo sábado, dia 5 de junho, Teatro Carlos Jeová, às 9 da noite, tem Garboso. O show de lançamento da banda, a abertura é com Benjamin, não perca. No domingo, dia 6 de junho, às 5 da tarde, no Apogeu, tem Zander, do Rio de Janeiro, Quase Humanos e Princípio Ativo. Ingressos à venda no local, só R$ 5,00. Dia 18 de junho, domingo, às 7 da noite... Não. Domingo, às 7 da noite, na Barra do Choça, tem Kessler e banda na praça, na Semana do Café da Barra. Já está à venda o CD da Ladrões de Vinil, o Demo e também o da Cama de Jornal Punk Rock de Conquista. Compre logo o seu, lá na Letras e Prosa. E aproveita, acessa aí a mais nova mídia alternativa da internet, sondatribo.com. É uma extensão do programa na net. Notícias, informações, cena alternativa, dicas, colunistas, um coletivo alternativo na internet. Acessa aí sondatribo.com. Também aproveita e acessa aí conquista.net, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com e blogdjdavi.com. Aí se você quer colocar sua foto aí, de que maneira você ouve o Som da Tribo, é só mandar sondatribo@hotmail.com. Acessa aí e você verá na foto da semana de hoje o Kaique, de que maneira ele ouve o Som da Tribo. Aí se você quer sua foto também no blog do Som da Tribo, mande sua foto, sondatribo@hotmail.com. Som local. O Som da Tribo. No Som Local você vai curtir a Sema Mila e Kessler. Música nova aqui no Som da Tribo. Som Local. O Som da Tribo. As regras são banais como cristais são frágeis. As leis são parte delas, vezes boas e ruins. São feitas pra quebrar, nem sempre pra seguir. Não faça parte disso, seja a sua própria lei. E onde existe um amor, se jogue e tente encontrar. As leis não têm valor quando se quer. São parte delas, às vezes boas e ruins. São feitas pra quebrar, nem sempre pra seguir. Não faça parte disso, seja a sua própria lei. Onde existe o amor, se jogue e tente encontrar. As leis não têm valor quando se quer amar. da tribo. Local. Barreiras só caem com a força da união. Som local. O som da tribo. Aí no som local do som da tribo, você curtiu Kessler e Iracema Miller aqui no som local. Ó, mandar abraços aqui para o Joe, do bairro Recreio, tá pedindo abraços aí para o George, o Jardel, Djalma, Elias, Jackson, César, Luan, Ronaldo, Saulo, Arilson e muito mais pessoas aí ligadas ouvindo o som da tribo. Mais alguém aí, Jack? O Antônio e a Elzita Bittencourt estão ouvindo o som da tribo lá no ponto central do Marçal e querem ouvir Guns N' Roses Cortes. Beleza, vamos a um breve intervalo comercial. Tem mais aí, manda aí, fique à vontade. Socorro lá do bairro Recreio está ouvindo o som da tribo e manda um alô para César Cabeludo, Corcunda e... Zena? Zeca Metal. Zeca Metal, beleza. Repete aí o nome desses dinossauros aí do rock. César Cabeludo, Corcunda e Zeca Metal. Pois é, os dinossauros do rock and roll de conquista. E um abraço aí para Antônio e Elzita lá no ponto central, né? Beleza, pois? Eles não perdem o som da tribo. Antônio e Elzita Bittencourt. Gilmar, quando você começar, a gente troca ideia aí sobre Suíça Baiana e os eventos que virão aí, né? Beleza, Suíça Baiana e Casa Apache Eventos. Ah, sempre beleza. Na atividade. Tá em alta, né, Gilmar? Tá em alta. E você vai falar também sobre a invasão paraibana que rolou aqui essa semana, né? Sim, muito divertido, sucesso total lá no Viela. Vamos a um breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Tribo. Liga pra cá, 3421-1507. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Ânima, essência, alma. Ânima Pop, essência dos povos. Venha fazer uma viagem pelo mundo, conhecendo um pouco das diversas culturas pela linguagem da moda e da decoração. Revele sua ânima, vestindo sua casa e decorando seu corpo. Ânima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 3421-3629. Ânima Pop, coleção outono-inverno 2010. O som da tribo. Junho é mês de festa. De roupa bonita. De presente pro seu namorado e pra namorada também. É mês de casa arrumada. E de licor bem servido. De forró pé de serra. Junho é mês de comemorar. Comemore tudo isso num só lugar. Espaço X, sempre o melhor presente. O som da tribo. Agora, galera, time Conquista e Região tem Metrópole Team. Tem Metrópole Team. Moda para a turma descolada, diferente, inteligente, antenada e cheia de personalidade. Metrópole Team. Conheça Metrópole Team. Tamanhos de 32 a 40. Metrópole Team. O Ernesto Dantas, 85 Centro. Fone 3421-0848. Metrópole Team. Metrópole Team. O som da tribo, tribo, tribo, tribo. O melhor aprova mais nas universidades públicas. Venha para o Opção, o maior índice de aprovados. Pesquise e compare. Assista uma semana de aula grátis com os melhores profissionais. No Opção você tem provas e simulados, módulos que estimulam raciocínio lógico e rápido, sala de informática, biblioteca e videoteca. A estrutura completa para você entrar na universidade. Matricule-se já, vagas limitadas. Opção, o pré-vestibular que todo mundo aprova. Fone 3422-7000. O som da tribo. Saídas altamente estratégicas para quem não se garante no inglês. Não se garante. Uma gringa linda chega para você e pergunta: Hi, it's my first time here. Do you come here often? Muito bem. Invente uma língua imaginária e fale o mais rápido que conseguir. You ask who met where do? What? E termine irritado dizendo: Ah, você não fala inglês. Não tem jeito. Ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Tudo pronto? Vai lá então. Agora são 8 horas 10 minutos rolando o Som da Tribo via 96FM, conquista.net, radiopontalweb.com.br e sondatribo.com. O blog do Som da Tribo retransmite o próprio programa. Entra aí, acessa aí sondatribo.com. Som da Tribo é um programa independente, tem o apoio de Espaço X, Dia dos Namorados. é no Espaço X. Colégio Opção, quem pensa grande, escolhe o melhor. Água de cheiro, renove-se na Água de Cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. Metrópole Team, moda pra galera. Team, Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Mas se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com, tem a nossa comunidade no Orkut, que tá com uma promoção lá. Promoção é o seguinte: você se inscreve e automaticamente será convidado ao lançamento da banda Garboso, próximo sábado, no Teatro Carlos Jeová, abertura de Benjamin. Tem o nosso Twitter também, twitter.com/sondatribo. E tem o nosso torpedo, SMS, é só ligar e mandar o seu torpedo, 8831-9050. Algo que você queira acrescentar aí, Jack? Olha, coisa, aproveitar e falar da promoção Água de Cheiro. Na compra de um item de maquiagem, você ganha 30% de desconto. Dois itens, 40%, e três itens, 50% de desconto. Compras acima de R$ 95,00, você ganha uma super colônia de 100ml. A Água de Cheiro fica no Shopping Conquista Center, primeiro piso, ali na Praça Tancredo Neves. O som da tribo. E aí, baby, vai parar? Som da tribo. Música. da tribo. O som da tribo. O som da tribo. Da tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Agora são 8 horas 20 minutos. Um segundo no rádio é uma eternidade. Esse buraco que ficou na música do Guns N' Roses. Paca. Welcome to the Jungle. Antes AC/DC, You Shock Me All Night Long. A galera pediu AC/DC, Guns N' Roses aqui no som da tribo. A pressão da galera. Os torpedos chegando aqui. Ó, cada vez mais bacana. O som da tribo. Quem mandou esse torpedo foi o Romário aí do Boa Vista. Sábado sem o som da tribo não é sábado. O som da tribo faz parte da vida dele e pede para que eu não deixe o rock morrer. Não deixe o rock morrer, Cortes. O nosso amigo brother aí, o Jerry Metal, que há 13 anos acompanha o som da tribo, ele que mora no bairro Alegria. A Bárbara Gabriela está reclamando que eu falei o nome do bairro dela errado. Bárbara do Alto da Boa Vista. Bárbara Gabriela, tá dado o recado, corrigido. Manda o seu aí, Jack. Mandar um beijo pro Rafael Flores, que tá ouvindo o som da tribo. Rafa, que é o membro mais chique da Caixa Baixa. Um beijo, Rafa. Beleza, agora vamos trocar ideia com Gilmar Dantas. A primeira pergunta, Jaqueline Jack vai fazer para Gilmar Dantas. Manda aí, Jack. E aí, Gil? E aí, Jack? Quanto aí, Gil? Tudo bem, Jack? Tá gostando do curso de comunicação? Boa, olha, boa. Olha, Gil, eu tô curtindo. Ainda mais meus professores novos são bem bacanas. É, são melhores que os antigos? São muito bons. Agora, assim, Zé Duarte mesmo mandou um recado pra mim lá pro curso. Não, um beijo pra Zé. É. Mas tô gostando do curso. Beleza, beleza. E aí, Gil, conta aí pra gente qual é a novidade que você vai trazer aí, Suíça Baiana e Casa Parte Eventos. Casa Parte Eventos primeiro, né? Tá em cima já, semana que vem, próximo dia 6 de junho, domingo. A gente tá trazendo o Zander, banda carioca aí dos mesmos integrantes do Dead Fish e Noção de Nada. Então, bandas conhecidas pela galera do Hardcore. Aliás, eles tocam também outras bandas, Deluxe Trio e tantas outras. É a promiscuidade que rola aí no Hardcore. Ninguém é de ninguém. Então, teremos aí o Zander pela primeira vez aqui em Vitória da Conquista, junto com o Princípio Ativo, né? Show histórico aí, um show antes da parada da banda para as carreiras dos seus integrantes, né? A carreira artística. É verdade, artística. Né? Cada um vai seguir uma carreira aí por um tempo. É, Vitor quase deve estrelar a nova Mutantes da Record, né? E por aí vai, né? O nosso vampiro de Vitória da Conquista. É. Então, um show histórico da Princípio Ativo. O vampiro do sertão, né? É, o vampiro do sertão baiano. Eu não aguento. Seria um personagem de Glauber Rocha. Mas é isso aí. E segue com Quase Humanos também, né? É uma banda de vampira, a outra quase humana. Vai ser uma festa esse show. Promete, viu? Lá no Apogeu. No Tempo de Baco. Showzaço. Dia 6 de junho, domingo. Princípio Ativo, Zander do Rio de Janeiro e Quase Humanos. Ingresso apenas R$5. Beleza. Então vamos falar sério agora. Ó, desculpa que eu sou assim mesmo. Eu, quando ouço ou vejo coisas engraçadas, a minha risada, ela não pode ficar detida. Então eu solto mesmo. Vampiro do Sertão, gostei. Boa, Juá. Então pois vamos repetir aí. Zander, Quase Humanos e Princípio Ativo. É, próximo dia 6, vai ser um domingo às 5 horas da tarde no Apogeu, né? Mais uma matinê. É, o pessoal pergunta por que o Apogeu e não o Centro de Cultura. O Centro de Cultura a gente sabe que é um espaço muito grande. Pra lotar o Centro de Cultura hoje, só o Matanza. É, é verdade. Então, usando a gente, a expectativa de público nossa é bem real mesmo, cerca de 300 pessoas. Então não há necessidade de Centro de Cultura. Centro de Cultura é quando a gente for fazer o um evento pra 1.500 por aí, o Buzzcocks mesmo no domingo seria legal lá na Conche, mas Zander não, Zander é um público mais da galera do rock mesmo, então. E lá no Apogeu tem limite de horário? Não, não tem limite de horário, não deve terminar tarde, né? A gente trabalha no domingo, né? É, domingo o pessoal vai trabalhar segunda e tal, vai começar cedo, então as três bandas vão começar à tarde e vão tocar à vontade, já que não tem limite de horário, mas não vai terminar à tarde, não. Beleza, Cortes. Quer perguntar mais alguma coisa pra Gil? Sim, Gilmar, só falando o valor do ingresso aí pra galera, né? Apenas R$5. R$5, a venda no local e na hora, né? É, a venda no local, isso aí, na hora. Então vamos curtir aí, Quase Humanos, Princípio Ativo e Zander aqui no Som da Tribo, a trinca que vai fazer esse show aí dia 6, um domingo às 5 da tarde no Apogeu, né? Beleza, qual é a música do Zander que iremos ouvir? Pólvora. Pólvora, legal. Beleza? Beleza. Vamos curtir então. O som da tribo é rock na veia. Rock na veia. Rock na veia. Rock. Máquinas de morte com seus cavalos blindados, à mercê da própria sorte, espíritos endiabrados pela estrada quase quieta. Eu estou envenenado. Se alguém sobrar na reta, eu jogo de lado. Da tribo. som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Outro mês chega. Agora são 8h36, você curtiu Zander, Pólvora, Princípio Ativo, Amanhã Tem Que Mudar e Quase Humanos Racha. As três bandas irão tocar dia 6 no Apogeu, a partir das 5 da tarde. Manda aí, Jack. Socorro lá no Bairro Recreio, manda alô pro Corcunda, César Cabeludo, Elisângela, velho Jake e também pra Leninha Cortes. Tá dado o recado aí, tá certo? Ó, a Luana, do Bairro Brasil, também tá agradecendo a gente aqui por ter tocado aí, CDC. Tá mandando um beijo para Victor Metal, que ela o ama demais. Tá dado o recado. A Luziene, também do Povoado do Choça. Alô aí para Antônio e Josimar. Luziene, Antônio e Josimar aí no Povoado do Choça. A galera curtindo o som da tribo. O som da tribo. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Daqui a pouco, às 9 da noite, lá no Viela Sebo Café, tem Igor Souto com muito pop MPB. O Viela Sebo Café fica na rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações 3421-3266. Meia-noite, lá no Sítio Café Bahia, tem Flow On. 12 horas de música eletrônica com os DJs Joe, Bizoron, Tony, Trindade, Rico do Rio de Janeiro e Alex Sarranovich, diretamente dos Estados Unidos. Ingressos no local. No próximo sábado, dia 5 de junho, no Teatro Carlos Jeová, às 9 da noite, tem Garboso, o show de lançamento da banda. Abertura com Benjamin, não perca! Domingo, dia 6 de junho, às 5 da tarde, no Apogeu, tem Zander do Rio de Janeiro, Quase Humanos e Princípio Ativo. Ingressos à venda no local, R$ 5,00, você curtiu aí as três bandas, hein, na sequência. Também, dia 18 de junho, domingo, às 7 da noite, tem na Barra do Choça, tem Kesley e Banda, lá na praça, na Semana do Café da Barra. E já está à venda o CD da Ladrões de Vinil, o Demo e também Cama de Jornal Punk Rock de Conquista. Compre logo o seu. Aproveita, acessa aí sondatribo.com e conquista.net, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com e blogdjdavi.com. Vou falar em Rubenildo Metal, terça-feira, dia 1º, aniversário aí de Marjorie, filha de Rubenildo Metal. Então, terça-feira, dia 1º de junho, aniversário de Marjorie, filha de Rubenildo Metal. Parabéns aí para Marjorie. Fazendo aí 7 aninhos, parabéns Marjorie, ela que já é uma criança que curte o som da tribo também. Tá dado o recado? Falar em criança, dá abraço aí para Ana Júlia e Aldo Pereira aí no loteamento Bateias também, sempre ouvindo o som da tribo. Vamos a um breve intervalo comercial, na sequência tem a continuação aqui do bate-papo com Gilmar Dantas e mais informações sobre Suíça Baiana e Caso à Parte Eventos. Som da tribo. Volta já. Segura a onda, baby. E-mail do Som da Tribo. Som da Tribo, @hotmail.com. Saídas altamente estratégicas para quem não se garante no inglês. Não se garante. Uma gringa linda chega para você e pergunta: Hi, it's my first time here. Do you come here often? Muito bem. Invente uma língua imaginária e fale o mais rápido que conseguir. You ask who met where? What? E termine irritado dizendo: Ah, você não fala inglês. Não tem jeito. Ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. O som da tribo. Ânima, essência, alma. Ânima Pop, essência dos povos. Venha fazer uma viagem pelo mundo, conhecendo um pouco das diversas culturas pela linguagem da moda e da decoração. Revele sua ânima, vestindo sua casa e decorando seu corpo. Ânima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 3421-3629. Ânima Pop, coleção outono-inverno 2010. O som da tribo. O melhor aprova mais nas universidades públicas. Venha para o Opção, o maior índice de aprovados. Pesquise e compare. Assista uma semana de aula grátis com os melhores profissionais. No Opção você tem provas e simulados, módulos que estimulam raciocínio lógico e rápido, sala de informática, biblioteca e videoteca. A estrutura completa para você entrar na universidade. Matricule-se já, vagas limitadas. Opção, o pré-vestibular que todo mundo aprova. Fone 3422-7000. O som da tribo. Agora, galera, Tim de Conquista e Região, tem Metrópole Tim. Tem Metrópole Tim. Moda para a turma descolada, diferente, inteligente, antenada e cheia de personalidade. Metrópole Tim. Metrópole Tim. Conheça Metrópole Team. Tamanhos de 32 a 40. Metrópole Team. O Ernesto Dantas, 85 Centro. Fone 34210848. Metrópole Team. Metrópole Team. O som da tribo. Junho é mês de festa. De roupa bonita. De presente pro seu namorado e pra namorada também. É mês de casa arrumada. E de licor bem servido. De forró pé de serra. Junho é mês de comemorar. Comemore tudo isso num só lugar. Espaço X, sempre o melhor presente. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Tudo pronto? Vai lá então. Agora são 8 horas e 42 minutos, bastidores do Som da Tribo, sempre alguma coisa interessante rolando por aqui. O Som da Tribo é um programa independente, são 8 horas e 43 minutos, é bom que você saiba do horário, programa ao vivo. É um programa independente e requer de parcerias, requer pessoas que acreditem no nosso projeto, a galera que bota a maior pilha no programa. Ó, Espaço X, Dia dos Namorados é no Espaço X, Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor. Colégio Opção comprovadamente melhor, hein? Da quinta série é o pré-vestibular. Ligue 3422-7000. As matrículas estão abertas. Tem opção no centro e opção no bairro Candeias. Água de Cheiro. Agora tudo em até 6 vezes no cartão. Renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Colégio. Oh, coleção Outono Inverno 2010. Anima Pop. Não, vou repetir. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Coleção Outono Inverno 2010. Anima Pop fica ali na Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. CCA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCA. Você aprende e nunca mais esquece. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Tem a promoção aí da Água de Cheiro, né, Jack? É isso, Corsa. A promoção da Água de Cheiro é o seguinte. Na compra de um item de maquiagem, você ganha 30% de desconto. Dois itens, 40%. E três itens, 50% de desconto. Compras acima de R$ 95,00. Ganha uma super colônia de 100ml. A Água de Cheiro fica no Shopping Conquista Center, primeiro piso, ali na Praça Tancredo Neves. Beleza, continuando aí o bate-papo entre Gilmar Dantas, Jaqueline e Jack. Manda aí, Jack. Miguel Cruz. Ó, pra quem tá em casa, eu estou colocando Jaqueline, assim, né? Como o pessoal chama, em um esparro. É, ele adora fazer isso. Se vire, Jaqueline. Gil... Tá em greve lá, Jack? Lá no Procon, tá? Sim, tá. É bom que vocês não me processem mais, né? Livre, é verdade, só... tadinho de Gil. Não merece, né, Gil? Isso. Mas e aí, conta pra gente quais são os próximos projetos, o que, que vai rolar aí na cena alternativa, o que, que você tem de novidade, porque é isso que o povo quer saber. Bem, dia 1º de julho vai estrear, uma véspera de feriado, As Noites Fora do Eixo, do coletivo Suíça Baiana. Então, toda quinta-feira, teremos show no Viela Sebo Café, sempre... com uma atração local e uma atração de fora. É, o legal é a gente frisar que não precisa ser necessariamente a atração musical. Então, na primeira pode ser noite... teatro. É, exato. Na primeira noite do evento mesmo, teremos aí a banda Stop Play Moon. Quem quiser escutar, myspace.com/stopplaymoon. É uma grande banda aí, a banda de Jeanine Marques, modelo e atriz. Já estou em filmes dirigidos por Heitor Dália, entre outros cineastas. Grande modelo, respeitadíssima, né? Inspiração, confessa, de estilistas como Alexandre Erkovich e Marcelo Sommer. Sim. Então, a banda, o guitarrista da banda, o Paulo Bega, é fotógrafo. Então, a banda é cheia de gente legal, assim, das baladas mais fashion de São Paulo. Vai estar em show único no Nordeste, pela primeira vez no Nordeste. Então eu já conheço muita gente que vem de Salvador para ver esse show. Que é uma banda que nunca tocou aqui no Nordeste, né? E vai estar aqui em Vitória da Conquista. E nesse show, a atração local, na verdade serão fotos. Serão todos nós estaremos lá representados. Será uma exposição com fotos do início dessa atual cena rock de Conquista. 2000, 2001, 2002, 2003. Gente, que bacana, né? É, cerca de 1000 fotos. É, retratando essa cena aí local. Então, matar a saudade, né? Miguel era diferente, né? Tinha mais cabelo, Miguel? Verdade. A ação do tempo foi cruel comigo. Eu era magrinho. magrinho, engordei aí uns 20 quem quilos. Quem vê pensa que os dois são pessoas mega diferentes. É. Ai, meu Deus, tudo igual. Então a gente vai ter a oportunidade, né, de rever esses bons momentos aí, momentos do Fast Rock. Boa ideia, Gilmar. É uma ótima ideia. Eu queria que você repetisse esse lance aí pra galera. Então, dia 1º de julho, lá no Viela Cedo Café, a estreia das Noites Fora do Eixo do Coletivo Suíça Baiana. Noites Fora do Eixo é um projeto que acontece no Brasil todo, que visa promover a circulação de bandas, né? E a Ladrões de Vinil já participou de uma Noite Fora do Eixo lá em Montes Claros. Então, vai estar acontecendo aqui em Vitória da Conquista todas as quintas-feiras, sempre com uma banda, uma atração local e uma atração de fora. E a atração local nessa estreia vai ser a exposição de fotos do início dessa cena rock, dessa atual cena rock aqui de Vitória da Conquista, que iniciou-se no Fast Rock no ano de 2000. Beleza, Gilmar, eu queria que você falasse aí da invasão paraibana que rolou na última quinta-feira, dia 28, no Viela. Três bandas, Ladrões de Vinil, Nublado e Rock. Não. Nublado, Ladrões de Vinil e Sex on the Beach. Sex on the Beach. Sex on the Beach, Nublado e Ladrões de Vinil. Na última quinta-feira, lá no Viela, a repercussão foi muito boa. O público compareceu. Queria que você falasse um pouco sobre esse evento aí. Esse evento foi uma mobilização de três coletivos. O coletivo Mundo, de João Pessoa. O coletivo Natora, de Campina Grande. E o Suíça Baiana. Então, essa é... As bandas da Paraíba estavam em turnê pelo Nordeste, não só pelo Nordeste, Centro-Oeste também. Na verdade, o show principal foi o show no Festival Bananada, em Goiânia. Então eles aproveitaram para fazer a turnê pelo Nordeste. E o resultado foi tão bom que, segundo o pessoal das bandas, eles não sabem dizer qual o melhor show da turnê, se foi o de Vitória da Conquista ou de Uberlândia. Então só o fato de a gente ser comparado com Uberlândia, que tem um coletivo que é fundador do Circuito Fora do Eixo, coletivo Goma, referência nacional, que já trabalha com moeda solidária, estão atuando como coletivo há 5 anos, então é uma experiência incrível, você já está no nível dessa galera aí, é muito legal. E aí a gente tinha um medo, né, de, poxa, show uma quinta-feira em Vitória da Conquista, sempre incógnita. Então antes da gente planejar essas noites que vão começar a acontecer em julho, a gente tinha que fazer um teste, né? Então essa noite aí foi um teste mesmo pra ver qual é o comportamento da galera, se a galera ia, se tinha algum problema de horário, todas essas questões, né? E pra poder corrigir até os erros, né, no próximo. Então a gente viu que tem uma falhazinha na iluminação, né? O ambiente ficou um pouco claro demais, a gente vai planejar melhor pra dar um clima mais de show, né? No Viela. Então, são algumas besteirinhas, mas no geral todo mundo curtiu, todo mundo ficou até o final do evento, não queriam deixar as bandas sair do palco. A Sex on the Beach teve que voltar ao palco, né, por aclamação do público aí, fez um show espetacular. Então todo mundo gostou, todo mundo saiu satisfeito. Então foi muito positivo. Então mostrou que essas noites de rock and roll em plena quinta-feira estão aprovadas e vão seguir por todo o segundo semestre. Beleza, Gilmar, mais alguma coisa que você queira acrescentar? Lembrando que o Coletivo Suíça Baiana não é um grupo totalmente fechado, né? A gente tem 11 membros que participam ativamente, mas a gente quer sempre dialogar e a gente quer sempre crescer. Então quem quiser interessado em participar, em fazer parte do Coletivo Suíça Baiana, em construir esses shows, porque dá trabalho, você fazer um show toda semana, eu lembro quando eu fazia um a cada 2 meses, já era cansativo, agora toda semana você receber uma banda de fora, você tem estrutura para aguentar isso aí, de alugar som, de promover divulgação, dá muito trabalho. Então quem quer entrar nessa aí, gosta da coisa, quer participar, é só entrar em contato. O endereço é www.coletivosuissabaiana.com.br. Então acesse o nosso site lá, você vai saber como entrar em contato com a gente e participar do Suíça Baiana. Todo mundo é bem-vindo. Beleza, Gilmar. Mais uma vez, muito obrigado aqui por sua participação no Som da Tribo, que a cada semana enriquece mais o nosso programa. Eu que agradeço o espaço do Som da Tribo, parceiríssimo aí do Coletivo Suíça Baiana, da Casa à Parte Eventos, e de toda a cena cultural de Vitória da Conquista. Inclusive tem até uma matéria sua no jornal lá dos alunos de comunicação, da UESB, né? Que Jaqueline, inclusive, tem um artigo lá, né? Eu nem li ainda. Pois assim, é, mas... né? Eu nem li. Eu, Gil, pois também é, não vi. É. E foi uma entrevista em março, né? Então é tudo isso que eu falei, pessoal, esqueça, não vale mais nada. Já mudei meu pensamento. Demorou todo pra caramba pra rodar. Né? A gente evolui. Hoje, no século XXI, né? A cada dia a gente tem uma ideia nova, um pensamento novo. A gente vai crescendo. E se um jornal... ficou velha notícia. Se o jornal passa 2 meses, você dá uma entrevista no jornal, passa 2 meses para ser publicada, não vai valer mais de nada. Então, mas o próximo vai sair rapidinho. É coisas da UESB, né? Normal. É. Então, na certa, teve paralisação das máquinas. Pode ser. Não leiam minha entrevista. Valeu, Gilmar. Boa noite. Valeu. Ó, os torpedos aqui da galera. A Laísa, da Rua da Conquista do Centro, tá mandando abraços aí para Dieguinho, Goma e Louro, da banda Ladrões de Vinil, e para ela também, Laísa. Romário tá mandando abraços aí para Celiane, Patrícia, Edgar e Cleiton do Boa Vista. E o nosso amigo Henrique, lá da Avenida Serrinha do Bairro Brasil, está reclamando porque não tocamos ainda Foo Fighters. Calma. É, eu já ia pedir também. Vamos tocar. Relaxa. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo e o Tio e Pink Floyd. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. O som da tribo. Clássicos da tribo. There is no pain you are som da tribo. Da tribo. Agora são 9 horas e 4 minutos. Você curtiu clássicos da tribo Pink Floyd? Qual o nome dessa? Como se pronuncia essa palavra mesmo? Comfortably numb. Comfortable. Isso aí, tá vendo? Numb. Do Pink Floyd e Where the Streets Have No Name do YouTube, do disco clássico dos anos 80. O clássico disco rock mais vendido dos anos 80. Johnson Tree do YouTube vendeu horrores. Na época, tá certo? Ó, tem o último. Bons tempos que discos vendiam. Isso. Não sinto uma falta. Pena. É. Ó, mandar abraços aqui para. Quem mandou um torpedo aqui foi a Bia Guzmão, a Biazinha, a grande Biazinha, ao queridíssimo Miguel e pra galera do Twitter. Qual o nome dessa palavra aqui? É. Cadê? Mass Chat? É, Mass Chat. De conquista. Tá dado o recado, Biazinha? Deve ser a galera do Messenger de conquista, né? Isso aí. Biazinha Guzmão aí. Inteira parceira aqui do Som da Tribo. O Som da Tribo. Oferecimento Colégio Opção. Quem pensa grande escolhe o melhor. Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Olha, agora, 9 horas, 5 minutos. Você pode. Você espera o Som da Tribo acabar e corre lá pro Viela Sempre Café, que vai rolar Igor Solto com muito pop MPB. O Viela fica na Rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações 3421-3266. Meia-noite, lá no Sítio Café Bahia, tem Flow On, com 12 horas de música eletrônica, com DJs Joe, Bizoron, Tony, Trindade, Rico do Rio de Janeiro e Alex Sarranovich, diretamente dos Estados Unidos. Ingresso no local. No próximo sábado, dia 5 de junho, no Teatro Carlos Jeová, às 9 da noite, tem Garboso, o show de lançamento da banda. Abertura com Benjamin, não perca. Domingo, dia 6 de junho, às 5 da tarde, no Apogeu, tem Xander, do Rio de Janeiro, Quase Humanos e Princípio Ativo. Ingressos à venda no local. R$5 só. Dia 18 de junho, domingo, às 7 da noite, na Barra do Choça, tem Kessler e banda lá na praça, na Semana do Café da Barra. Aproveita, acessa aí somdatribo.com. Pois é, dito isto, vamos nessa, né? Hoje não tem sorteio. A gente quer agradecer aqui a toda a galera que mandou torpedo, que ligou, que bulinou no nosso MSN, que ouviu o nosso programa pela internet, através do blog do Som da Tribo. Aí se você perdeu o Som da Tribo ou quer ouvir novamente, logo mais às 11 horas, disponível no blog do Som da Tribo. É só acessar somdatribo.com. Agradecer também os parceiros do programa, o Espaço X, Dia dos Namorados é no Espaço X, o Colégio Opção, Quem Pensa Grande Escolhe o Melhor, Água de Cheiro, Renove-se na Água de Cheiro, Anima Pop, Vista Sua Casa e Decore Seu Corpo, Cici, ou Você Se Garante, ou A Língua Derruba Você, Metropolitim, Moda pra Galera, Tim, a equipe que faz o Som da Tribo, apresentação, produção, Miguel Cortes, apresentação, Jaqueline Jack, bastidores e telefone, Deval de Andrade, edição podcast, Rubenildo Metal, Plácido Mendes, Web Radio, ou Oziel Aguiar da iConquista.net. Tá afim de mandar e-mail, somdatribo@hotmail. Tem a nossa comunidade no Orkut que tá valendo lá ingressos para o show do Garboso. Siga a gente aí no Twitter, twitter.com/somdatribo. E nosso convidado de hoje foi o Gilmar Dantas. Foi bom pra você, Gilmar? Foi ótimo. Foi bom pra você, Devald? Foi ótimo. Foi bom pra você, Jacqueline? Foi ótimo. Alô, galera. Ó, depois dessa, ó, desencana que a vida engana. É, como eu sempre falo, cuidado pra onde você vai. Como é que é, Jacqueline? Cuidado com quem você anda, pra onde você vai. Isso aí. E desencana que a vida engana. Cuidado, tchau, tchau. Cuidado. Sim, sim. Cuidado com quem você segue no Twitter. É. Isso aí. Beleza. Vamos nessa, tchau, tchau. Até sábado que vem, muito obrigado a todos e bom final de semana. Tchau, tchau. som da tribo, o som da tribo. E aí, baby, vai encarar? O Som da Tribo no Twitter. Twitter.com/O Som da Tribo. Tudo pronto? Vai lá então.